Dos 4 álbuns lançados para o seu Valença entre março de 2021 e abril deste ano de 2022, somente os 2 primeiros, Sem Pensar no Amanhã, 2021, e Saudade, 2021, haviam sido editados no formato físico de CD. Para a satisfação dos seguidores do artista que ainda ouvem os disquinhos prateados de som límpido, os 2 últimos, Senhora Estrada, 2021, e Alceu Valença e Paulo Rafael, 2022, acabam de ganhar edições em CD pela gravadora DEC. Tanto que seguidores de Caetano Veloso e Marisa Monte tiveram que importar do exterior as edições dos álbuns Meu Cocô, 2021, e Portas, 2021, respectivamente, porque a gravadora Sony Music já não fabrica CD no Brasil.